Está aberta a primeira das duas horas de Orelha Extra. Olá a todos, bem-vindos sejam mais uma vez. O início com este excelente projeto do canadiano Jonas Bonetta. Chama-se Evening Hymns, o seu último trabalho, Spectral Dusk, e o nosso já bem conhecido Cabin in the Burn. Excelente tema. Continuamos com Olli Arndon, a sua estreia em Movement, precisamente o tema título. Take no paper. primeiros sons da orelhastre de hoje, Evening Hymns e Olly Herndon, do seu álbum estreia Movement, precisamente o title cut. E continuamos com os históricos Strobing Gristle, rebatizados XDG, depois da saída de Genesis P. Orridge em 2010, precisamente o regresso desta histórica formação. Continuaram o caminho Chris Carter e Cozy Fanny Tutti, juntamente com Peter Sleazy Christofferson, entretanto este último falecido, precisamente aquele que deu início a este tributo a Nico e ao seu álbum histórico Desert Shore, juntamente com outro CD, este de originais dos XTG, chama-se The Final Report. Vamos ficar por aqui hoje com a versão de Mutterline, com a voz do incontornável Blixa Bargeld, e depois desse mesmo CD2, Stasis, XTG. Liebes kleines das Mütterlein. Darf ich endlich bei dir sein? Die Sehnsucht und die Einsamkeit erlösen sich in Seligkeit. Liege ist dein Heimatland, ein Frieden deine Herrlichkeit. In Wonne wandelt dein Herzelein und greift in die sieben Höfen hinein. Die Liege ist dein Heimatland, ein Schweben deine Thank you.

Foi uma das melhores bandas de todo ou sempre que tinha por lá Billy Fica, Fred Smith, Tom Verlaine e os dois Richard, Lloyd e Hal. É a reedição do documento histórico gravado em 29 de junho de 1978 no Old Waldorf. Já tinha saído em CD em 2013 e a reedição agora em vinil. Falamos dos Television e que por aqui passou com 14 minutos uma fantástica versão do tão bem ao histórico tema Marky Moon. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Forget about the day she cried. Careful on the stones of your new direction found. The sympathy of lovers isn't always real, isn't always sound. Around like sand. É o regresso do australiano Ned Collett, acompanhado, como quase sempre, pelos Wirewalker. O novo álbum chama-se simplesmente Tu. Ficamos com dois temas na emissão de hoje da Orelha Extra: este How to Change a City e logo depois aquele que poderemos considerar como o hit single Long You Lie. Excelente, Ned Collett. Thank you. radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? No final desta primeira hora de Orelha Extra, no caso com o regresso dos Dick Diver, que tinham nos dado o primeiro álbum em 2011 e regressam agora este 2013. Está prometido novo longa duração, mas por enquanto o EP Alice, do qual extraímos 1949. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra, para o fim o regresso do português Vítor Afonso com o seu alter ego Cubic. O EP Music for Trevor Resnick, que podem descarregar gratuitamente no sítio da editora Mimi, a netlabel portuguesa Mimi Records. Ficamos com Moral Terror e possivelmente ainda um outro tema, o seguinte no alinhamento deste mesmo EP de Cubic. I've never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors that you've seen. We'll be right back. you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Judge me. Friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Music Man, may I have a fanfare, please?

Thank you. formação norueguesa Angles, aumentada neste concerto para um octeto na capital da Eslovénia, Ljubljana, para o 52º Ljubljana Jazz Festival, que aconteceu a 1 de julho de 2011. O disco chama-se By Way of Deception, Live in Ljubljana, edição da portuguesa Clean Feed, e ouvimos por aqui o tema que lhe dá o título, By Way of Deception. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, segunda e última hora. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Brokaw no seu último trabalho, Gambler's Ecstasy, por aqui com Auto Listen, ele que vai estar ao vivo numa mini digressão pelo norte de Portugal, 12 de fevereiro, Salão Nobre de Barcelos. Depois, dia seguinte, 13 de fevereiro, em Vila Real, no Clube de Vila Real. E, finalmente, em 14, no meu Mercedes, no Porto, Chris Brokaw. Espetáculos a não perder. A quem tiver possibilidades de se deslocar a estas cidades no norte do país. De regresso também Salim Nuralá, depois do álbum Eat Parade, o EP agora com 6 temas, Friends for Life, precisamente este Friends for Life, um dos temas que se encontrava nesse mesmo Eat Parade, aqui numa versão ligeiramente diferente, a band version. jeito dos Tindersticks, este Maureen, o tema que encerra o álbum The House at Sea, último e segundo trabalho na carreira da dupla Alastair McLean e Lupe Nunes Fernandes, são claros Amor de Dias, The House at Sea, o regresso através de Merge Records, que tinha editado também o primeiro álbum. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it on my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Jamako, Jamako, Jamako, Jamako, Jamako, Jamako, Jamako. O grande músico do Mali, Basekou Koyaté, acompanhado pela Ngoni Ba. O novo trabalho chama-se Jamako. Ouvimos precisamente o tema-título e depois Sinali. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra, um outro regresso, o da MC portuguesa Ana Matos Fernandes. Nova mixtape. Forma, a força que nos molda, a solda que nos cola e nos mantém idos. De que é que somos feitos? De quem somos filhos? O que é que nos faz mais fortes, mais vivos? Patinho feio no recreio está fedido. Ser diferente, o rebanho é proibido. O malcunha só tem piada para os outros. E as hienas de quase tudo fazem pouco. Pouco é cruel como um adolescente. e mais frágil do que a autoestima de um deles. Na tua pele, como te sentes? Enquanto a trocas como faz uma serpente. Sempre fui diferente, não me lembro de querer ser igual. Nos adjetivos dispenso bem o normal. Na sobrevivência assumi essa diferença. Empinei o nariz arrebitado de nascença. Foi com atitude que fui desarmando a crítica. Que a borboleta deixou de ser crisálida. Que desisti da aprovação da turma. Que conquistei por ter a estrutura sólida. E não foi fácil crescer todos os dias. Porque houve dias que cresci por não ser fácil. E não é hábito para mim ser mais difícil. Mas será útil se fizer de mim mais hábil. As trevas antecedem a alvorada da alma. Quando tiveres na merda, por favor, tem calma. O meu percurso, mais que tudo, mais que estudo ou um discurso. Mais que um coração partido, um trauma, um percalço. Mais que um conselho de amigo, do teu mantra repetir. Tudo isso reunido a um espinho no pé descalço. Que me deu resistência e reforço da autoestima. Foi uma lata de spray e uma cassete de rimas. Ter a tribo comigo, ter um novo circuito. Para fazer novos amigos, misturar-me com a cidade. Canalizar o tempo e aplicar o meu talento. A fazer coisas diferentes, construir identidade. À parte os rótulos impostos pelos outros. De classe, cor, sexo e de tudo o que é suposto. Lutaria da vida fez-me assim como sou. Mas foi o hip hop que me fez gostar de mim pelo que me tornou. Deu-me o direito a escolher a minha alcunha. Deu-me o respeito pelo mérito que expunha. O meu primeiro amor, a minha melhor amigo, o que mais gosto de fazer é minha autoestima, a metade da minha vida. Por isso lhe sou grato e sinal de compromisso. Não tiras de anel de prata e agradeço aos que sempre fizeram troça. E aquela terra fechada sobre si própria, aos que bateram a porta e me deixaram de fora, por me fazerem procurar por essa força. Trevas antecedem a alvorada da alma. Quando tiveres de merda, por favor, tem calma. Qual é a forma que nos forma? A força que nos molda? A solda que nos cola e nos mantém idos? De que é que somos feitos? De quem somos filhos? O que é que nos faz mais fortes, mais vivos? Qual é a forma que nos forma? A força que nos molda? A solda que nos cola e nos mantém idos? De que é que somos feitos? De quem somos filhos? O que é que nos faz mais fortes, mais vivos? Quem não entende diz que o rap é egocentrismo, que vive da arrogância e de exibicionismo. Mas é antes o orgulho de termos sobrevivido ao poder destrutivo de um ego ferido. E no final de contas o que conta é como lidas com aquilo que te afronta. E se estás pronta para a faca e ter de ouvir que és uma farsa feia e fraca, e consegui sobreviver a tudo aquilo que te mata. E como a nata consegui vir à tona enquanto os outros nem se notam. Porque és mais forte do que aqueles que te atacam. E tens a sorte de ter o hip hop como um totem. É a forma que nos forma, a força que nos molda, a solda que nos cola e nos mantém idos. De que é que somos feitos? De quem somos filhos? O que é que nos faz mais fortes, mais vivos? É a forma que nos forma, a força que nos molda, a solda que nos cola e nos mantém idos. De que é que somos feitos? De quem somos filhos? O que é que nos faz mais fortes, mais vivos? Mais fortes, mais vivos. Mais fortes, mais vivos. Mais fortes, mais vivos. Trevas antecedem a alvorada da alma. Quando tiveres na merda, por favor, tem calma. Novo trabalho para Capicua, chama-se Capicua Goes West Mixtape Volume 2, com beats de Kanye e Way West. E ficamos com o tema Totem. Capicua, uma das melhores coisas que, em nossa opinião, aconteceram à música em Portugal, e recuperamos precisamente do álbum homónimo editado em 2012. O tema excelente e já deveria ser muito mais conhecido, a rodar por essas rádios fora todas as horas é o que deveria acontecer. Medo do medo, Capicua. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe a reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo do avião. Medo de ficar gordo, velho e sem um tostão. Medo do olho da rua e do olhar do patrão. E medo de morrer mais cedo do que a prestação. Medo de não